Aleluia, glória a Deus. Nossa, parece pessoas da nossa igreja. Eu conheço todo mundo que está aqui. Ah, agradável isso. Muito bom, sejam muito bem-vindos. Como se fosse a nossa igreja, mas na casa do Sarai e da Lucimara, que abriram as portas para nós nos confraternizarmos hoje. Então, toda a glória a Jesus. É a família unida, tá? Então, nós temos que aprender mais sobre família, hein, gente? Vamos aprender. Né? Porque o diabo prometeu que ele ia acabar com a família. E a gente está vendo bem, né, a unha dele nessa situação de família. Mas o nosso Deus prometeu que ele iria unir a família dele, né, em Cristo Jesus. E realmente é isso que ele fez quando Jesus morreu na cruz. Né, ele pagou o preço dos nossos pecados, pois é, foi para o inferno, ressuscitou, então nós passamos a ser agora os filhos de Deus. Jesus nos reconciliou com Deus, nosso Pai, hein? Então veja o papel importante que Jesus, né, desempenhou aqui na terra como um servo de Deus. Ele não veio como Deus, ele veio como um servo. Então ele veio para fazer toda a obra que o Pai mandou. Mas tinha que ser ele, porque ele nunca pecou. Ele foi o primeiro homem que nasceu espiritualmente vivo. O espírito dele era vivo. Ele nasceu com uma natureza de Deus. É diferente de nós, né? Nós nascemos com a natureza do primeiro Adão caído, que é do diabo. A natureza morta. Nós nascemos em pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, então, nós adquirimos a natureza de Deus. Então, por isso, nós somos membros da família de Deus. Isso não é novidade, está escrito no livro de Efésios. Amém, querido? Vamos ler mais o livro de Efésios. E depois os outros vão completando toda essa história. Então, hoje nós vamos nos confraternizar com o jantar, não é, que as irmãs estão oferecendo da igreja, que prepararam. E o Sarai e a Lucimara abriram a casa para nos alojar aqui, porque a nossa igreja é pequena, não cabe todo mundo, certo? Então, nessa confraternização, nós queremos que Jesus esteja presente. É igual no momento da ceia, viu, irmão? Nós precisamos estar com o coração aberto, porque nós podemos jantar como se nós estivéssemos ceando, ok? Então, nessa hora do jantar, eu tenho certeza que Deus está presente para fazer curas. Tá? Então, não desvia das pessoas que você acha que você não gosta, que é a sua alma. Aquele lugar que der para você sentar, senta, fica perto de pessoas, que você vai receber em troca, assim, testemunhos, uma palavra, é muito importante isso. E nós que criamos bloqueios no nosso coração, ai, essa pessoa não gosta de mim, ah, paciência, não gosta, nós gostamos. Sabe como é? Jesus falou assim, ó, o inimigo se abençoa. Se tem inimigo, é ele que é inimigo. Não sou eu. Aprenda isso com Jesus, tá? Amém. Nunca seja você a se retirar. Nunca seja você a virar as costas. Nunca seja você a abandonar. Nunca. Tenha força. Não vira a cara. Não despreze. Quem quiser ser seu inimigo é que vai estar em pecado, não você. Está valendo, querido? É isso que é o Evangelho. Jesus fez isso, amém? Então, nós temos que nos confraternizar, porque isso vem bênçãos para nós. Tá certo? Certo. Então, deixa eu falar aqui do livrinho, esse da Marilyn Hick, Coloque-se na Brecha. Gente, não tem, sabe, momento melhor para nós lermos esse livro e nos colocarmos na condição de intercessores. As pessoas precisam de intercessão. Pessoas que são nossos amigos, nossos amados, pessoas com quem a gente trabalha, tem contato e muito mais. Pessoas da nossa casa, da nossa família. Nós temos que estar na brecha, gente. Todo dia você tem que ter um momento de oração para entregar as pessoas da sua família. Tá? Estão todos salvos? Amém. Mas tem que estar intercedendo também. Sempre tem um lá que não está. Então, esse livro é bem para mostrar isso, porque Deus falou, ó, se ficar um na brecha, eu salvo, eu cuido, eu vou lá. Então, se só tem você, se só tem eu, nós que temos que ficar orando, gente, porque Deus está usando a nossa oração. Então, não se esqueçam de interceder. Aqui não é novidade esse negócio de orar, né? Na nossa igreja, é novidade? Nem um pingo. Então, todos os dias nós temos que realmente passar um momento com Deus. Mas, gente, tem gente que fala assim, não, mas eu estou orando. Mas nem esse negócio aí, ó, você está abrindo a porta, ai, Deus, cuida lá da minha casa, cuida. Ó, mas isso é oração. Isso é para quem está com Ele. Que nem Moisés desceu lá da montanha. Deu para ver que ele estava com Deus 40 dias, porque o rosto dele brilhava tanto que ele precisou pôr um véu que ia cegar as pessoas. Tal era a presença de Deus na vida dele. Então ele podia qualquer hora falar assim, ai Deus, cuida lá do meu irmão. Vocês estão acompanhando? Agora a pessoa não senta, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento pessoal com Deus, intimidade com Deus, e fica assim abrindo a porta, Deus cuida. Deus não vai cuidar. Você não é um canal apropriado para que essa oração tenha efeito. Vocês estão acompanhando ou não? Então, nessa oraçãozinha que está fazendo com que essas pessoas que nós vamos entrar na brecha delas, que Deus vai abençoar e fazer. Vocês estão acompanhando? Porque, gente, Abraão ficou orando para Ló. Ele orou, mesmo que Deus ia acabar com a cidade de Sodoma. Tanto que acabou. Deus prometeu. Aí você fala, mas meu primo está lá, meu sobrinho está lá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar por ele. Começou a orar, Deus, e se tiver tanto e tanto e tanto, chegou, mas se tiver um, eu salvo. E realmente, ele foi salvo, Ló, pela intercessão de Abraão. Tá? Então, veja a importância da intercessão. Mas isso é você passar um momento. Por que não você usar uns versículos da Bíblia e falar aqueles versículos como salvação para a sua família? Você tem uma família. E tem pessoas que não estão salvas, estão perdidas por aí. E aí, hein? Vai para o inferno? O que você acha? É péssimo isso. Deus não quer, nem nós e muito menos Deus. Amém? Então, esse momento de comunhão com Deus em oração é para entregar essas pessoas. Então, esse livro vale muito a pena. Agora, esse do Smith, gente, é a unção do Espírito Santo. Esse homem teve tanta unção, que eu até dei um testemunho na quinta-feira, assim, que lendo esses livros, a gente vai pegando muito das pregações dele, dos milagres, tudo que aconteceu. Um deles é aquele que ele estava no vagão de trem, acho que era em Londres, que ele era inglês. E não sei se era em alguma outra cidade, ele ia indo para um lugar, de um lugar para o outro. Estava sentado quietinho lá no vagão. E aí, as pessoas que estavam no vagão sentiram a presença de Jesus, foram todos diante dele, se prostraram e disseram, nós queremos a salvação, ora por nós. Ele não está pregando evangelho nenhum. Isso é unção do Espírito Santo. E mais, aí veio uma pessoa lá, dentre tantas, nas pregações, ministrações dele, para que ele orasse, porque ele não tinha pé, esse homem não tinha pé. Então ele não fez oração nenhuma. Ele disse, vai comprar um par de sapatos. Vai comprar um sapato. Ele foi. Ele foi para a loja comprar sapato. Ele não argumentou. Ele falou, sapato, eu vim aqui para você me orar para ter pé. Mas não é para mandar comprar sapato. Ele foi, não falou nada, não argumentou. Chegou lá na loja, ele falou assim, eu quero um par de sapato. O moço falou assim, que número ficou? Ele falou o número. Ele acha que isso deveria ser para ele, né? O cara veio com o sapato, olha o cara veio com o sapato e estava com os dois pés. Gente, isso não é historinha, isso é fato verdadeiro. Então, é isso aqui que é a unção do Espírito Santo. Vale a pena ler os livros do Smith, porque, gente, era assim, fenomenal. Porque esse homem, ele lia demais a Bíblia. Quem quer ter poder tem que ler muito a Bíblia, mas orando em línguas. Porque ele orava muito em línguas. Ele jamais tomou uma refeição sem orar, sem ler Bíblia. Esse cara aqui. Ele nunca estudou em faculdade nenhuma. Ele não tinha cultura, ele era uma pessoa, um trabalhador, um encanador, que não teve instrução escolar. E ele foi um dos grandes homens de Deus para fazer esses milagres que eu te falei, né? Aí o cara morreu, ele tocou o cara na parede e falava, em nome de Jesus, largava o cara morto no chão. Não sei quantas vezes, em nome de Jesus, catava o cara e encostava na parede, em nome de Jesus. O cara caía morto, estava morto, pegava de novo, em nome de Jesus. Uma hora o cara viveu. Esse é o isso mesmo. Então, o avivamento é isso, gente. Então, nós precisamos ficar cheios da palavra de Deus. nós temos que ler muito a palavra e orar em língua. O avivamento vai entrar, vai chegar nessa condição. Tá? E nós vamos conseguir andar no que a palavra de Deus está propondo para nós que tem que ser. Os caminhos do Senhor. Amém? Então, toda glória a Jesus. Vamos então estudar um pouco a palavra de Deus para que nós possamos praticar mais. Porque quanto mais a gente vai entendendo a palavra, mais nós vamos tendo condição de praticá-la, certo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios. Não se esqueça que este mês lia demais a Bíblia. Nós temos que ter amor pela Bíblia, viu? A Bíblia, nós temos que ter amor para praticar tudo que está escrito aqui. Leiam bastante a palavra. Então, veja, versículo 5 de Provérbios 3. Versículo 5, Provérbios 3. Veja, então, versículo 5 de Provérbios 3. Olha só, é Deus que está falando, gente. Veja isso, o que, que Deus fala. Ele não está dizendo assim, olha, confia nos teus pensamentos e em tudo que você sente o dia inteiro. E naquilo que você tem vontade de fazer, é isso? Vocês estão lendo isso? Nem está. Por que, é que a gente faz isso o dia inteiro? Estamos completamente fora de Deus quando estamos fazendo isso. Estão me acompanhando? Então é preciso colocar bastante palavra de Deus para não ficar pensando coisas que Deus não pensa. Está lendo Bíblia. Então ele diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Isso quer dizer, eu não vou buscar solução para as coisas através do que eu fico pensando dia e noite. Porque o nosso pensamento, ele começa a dar ideias, ideias, uma hora é uma, hora é outra, uma hora é outra, ele fica nos confundindo. E isso não é confiar em Deus. Nós temos a capacidade de termos uma direção de Deus. E agora? Bom, eu nunca orei tanto. Orei pouco. Aliás, eu oro pouco. Às vezes eu nem oro. Mas eu estou precisando de uma direção. Então eu vou sentar aqui e ficar orando. Orei um pouco, mas não tive direção nenhuma. Então eu vou fazer o que eu estou pensando. Então faz. Você está fora do caminho de Deus. Você não vai ter a liderança de Deus num minuto. Um minuto pode ser para quem está muito com Deus. Como eu disse, Moisés estava 40 dias com Deus. Ele e Deus. Então, ele estava na condição de entender o que Deus queria. Ele chegou nessa condição. Então, se eu ficar muito com Deus, eu vou entrar numa condição de eu saber o que Deus quer para a minha vida, para resolver esse problema. Agora, as pessoas querem consultar as outras. Ai, mas eu não sei o que, que eu faço. Eu quero uma orientação. A orientação você tem que orar, não. Mas ninguém quer ouvir isso. As pessoas já querem que você dê a solução. Ah, isso daí? Então vai ser a resposta assim. Isso é misticismo. É muito difícil o Espírito Santo dar para um líder já a resposta daquilo que você está querendo. Sabe, eu não sei se eu vou casar ou comprar uma bicicleta. O Espírito Santo, então ele vai usar o líder. Não vai. Vocês estão acompanhando? Porque nós queremos, ai, o que, que eu faço agora? O que, que você acha? Isso é uma opinião que eu vou te dar, porque não é o Espírito Santo também, ele não está falando. As pessoas querem ser espirituais, elas começam a dar direção para a vida dos outros e é tudo furado. Depois não vai dar certo. E também não gostam de dizer, bom, você tem que ficar mais tempo com Deus orando. Leia mais, mas dá uma raiva na pessoa que ela quer enganar. Pô, eu quero que você me fale, mas então... Não tem um pino aqui, plim, vamos lá, vocês estão acompanhando? Então, a pessoa que quer dar de espiritual fica jogando, dando ideias naturais para fazer de conta que é o Espírito Santo. E as outras pessoas adoram, gostam e até pagam, dão uma super oferta porque escutou algo que gostaria. Mas não gosta de ouvir, vai orar. Fica lá com Deus, tem uma comunhão com Ele, Ele vai te dar direção. Não, mas é porque eu preciso disso. Você não tem ainda a resposta, fica esperando. Você vai ter uma direção, você vai saber o que fazer. Quando você está com sede, você faz o quê? Você bate a cabeça na parede ou vai lá pegar um copo d'água e bebe um gole? Você não sabe que você tem que beber água? Deus faz você saber o que você tem que fazer. Mas nem sempre você está querendo fazer. Isso também não quer dizer que você quer fazer. Você entendeu, mas você pode não querer. Vocês estão acompanhando? São coisas também que nós temos que lidar. Então, é bem isso que Deus está falando. Não ande com o seu entendimento que passa na tua cabeça. Confia em Deus. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, reconhece a Deus, ele diz aqui, em todos. É todo o caminho. O que, que quer dizer em todo o caminho? Gente, com relação à família, com relação aos negócios, com relação à sua vida. Seja qual for a situação, é isso que ele está dizendo. Seja qual for a situação, é para você reconhecer o Senhor. Ele vai te dar a direção. Ele vai endireitar. Por isso que a gente canta que Ele é a solução, né? Mas nós temos que saber esperar Ele. Nós temos, olha, muitas vezes as nossas emoções e sentimentos nos fazem confundir se é Deus ou se é tanto que a gente quer. Eu quero tanto isso que eu acho que sou eu. Não, eu acho que é Deus e sou eu. Então, por isso que eu tenho que estar afinado com Deus, para eu saber que é Deus, que eu não vou me atirar ali para um buraco lá no fundo. Eu estou num alicerce. Então, não é difícil, gente. É difícil para quem não quer ter a liderança de Deus na vida. Você tem que ter um momento todos os dias. Não precisa ter horas, se você é uma pessoa ocupadíssima. Mas se você tiver um momento com Deus todos os dias, você vai começar a ter a liderança dele. Porque ele é fiel, ele vai começar a guiar você. Quer dizer que os passos que você dá é de acordo com o que ele quer. Você sabe, tipo, eu estou com sede de água que eu vou beber. Eu estou com frio, eu vou pôr uma blusa de lã, um casaco. Eu sei, vocês entendem? Não é que você vai ficar ouvindo agora uma voz de trovão. É o que a gente quer. Porque nós, humanamente, fomos treinados assim, né? Desde que a gente nasceu, as pessoas nos falando o que temos que fazer. E vamos crescendo, vamos indo para a escola, e na escola eles vão dizendo o que nós temos que fazer, e depois vão já induzindo pensamentos para ver o que, que nós vamos estudar. A família tem influência nisso, não, você tem que fazer isso. E fica todo mundo dando direção, sim ou não? E depois a gente se forma, e aí então, arrumamos lá um emprego, um lugar para trabalhar, porque a gente já fez estágio e tal, e chega lá e vão dizer, aqui você vai fazer assim, ou não é assim? Você não chega lá, peraí, eu vou montar isso. O que é isso? Não é? Nós recebemos direção dos outros a vida inteira. Até quando a gente está dirigindo, tem as placas. É para virar aqui, ali não pode, é para parar agora. Não é assim, gente? Tudo. Agora a gente quer que Deus seja desta maneira. Não é. Então, por isso que você tem um espírito nascido de novo, aonde ele vai te instruir. Para você saber o que você vai fazer. Não é com a tua cabeça. Leva tempo. Você vai ter que aprender. Orar, passar um tempo orando. Você não experimenta isso. Você não experimenta. Às vezes a vida até nem está tão boa. Gente, estar boa não é estar com um carro ali na frente, com gasolina dentro, um cartão de crédito. Claro, estava no cheque, é coisa velha, né? Mas um cartãozinho de crédito funcionando, numa boa. Isso não quer dizer que você está lá, gente, numa beleza. Beleza é se você está andando com Deus e tem controle sobre as suas emoções, sobre a vida, com a direção de Deus. Entende que isso é que está numa boa? Porque é isso que Deus está falando, confia em mim. Então confia em todos os seus caminhos, em mim, Deus está falando. Vocês entenderam o que é caminhos? É a família, os negócios, o trabalho, enfim, tudo que é você. Confia em mim, Deus está dizendo. Você não acha bom você poder confiar e saber que as coisas estão debaixo do controle de Deus? Porque você está na vontade dele, senão não está, hein? Tem outro engano por aí. Ah, é Deus que sabe, gente, ele não sabe nada. Não sabe porque eu estou fora do que ele quer. Então, o que eu estou fazendo, ele não sabe. O problema é seu, arca. Ele não está no domínio e no comando de tudo, não. Só se eu permitir. Eu tenho que me entregar a Ele. Assim como eu fui entregue a esse mundo quando eu nasci. Fui entregue a minha cabeça, o meu modo de pensar, a sociedade, a escola que eu estudei, a minha família. Eu fui, aprendi a me entregar para o mundo, não para Deus. Sim ou não? Sim. É o que todo mundo sabe fazer. Mas ninguém sabe se entregar a Deus. Por que, gente? A religião fez um estrago. A religião é só aparência. Deus é uma comunhão pessoal, você e Ele. Você não acha que isso vale a pena? Claro que vale, mas não é num dia. Isso é uma vida. Eu fiquei lá orando em línguas tanto que quando eu nasci de novo, foi uma coisa. Aí, gente, eu encontrei Jesus, agora eu sei quem Ele é. Sozinho eu nasci de novo. Ninguém veio falar para mim de Jesus. Começou a acontecer essas coisas comigo. Não sei nem explicar, mas tudo bem. E eu tinha ganho uma Bíblia bem, mais ou menos, nessa época. Eu comecei a ler lá sozinha a Bíblia e ler mais, porque eu já tinha lido muito tempo atrás. Mas comecei a ler mais diferente. Aí, espera aí, mas eu quero esse Espírito Santo. Tudo bem? Fui batizada em casa no Espírito Santo. Eu com minha mãe começamos a orar em línguas. Eu quero esse Jesus. Eu quero andar com esse Jesus igual esses apóstolos aí. Mas eu quero. Eu quero. Comecei a ler muito Bíblia e orar em línguas. De repente, gente, mas está tudo errado na minha vida. Eu comecei a ver as coisas no, na visão espiritual. Estava mesmo. Estava mesmo. Então eu comecei a orar. E se eu não tivesse orado, eu estava lá onde eu estava, gente. Deus que me livre. Mas nem um dia eu quero estar lá onde eu estava. Onde eu que mandava na minha vida. E eu dependia da cabeça de todo mundo. Menos da de Deus. Então valeu a pena. Eu não quero voltar para lá, não. Eu pertenço a Jesus. A minha vida pertence a Jesus. Então, é algo tão diferente que quem é carnal não entende. Começa a fazer julgamento, sabe? Não está entendendo o que você está fazendo. Pois é diferente. Nós temos a Bíblia para aprendermos como que nós vamos ser pessoas espirituais. Porque carnais nós já somos diplomados já. Em alto nível, viu, gente? PhD já. Sabemos ser carnais e sofrer. Gente, que nem... Quem não tem dono, tá pra rua aí. É horrível. Você precisa sair dessa condição. Com o seu intelecto, com a sua cabeça, você maquinando, você com o seu esforço. E se você passar um tempo orando, o seu esforço vai começar a se levantar e dizer, ô, você é vagabundo, você não faz nada. Você não serve pra nada. O meu esforço levantava e dizer, mas você não faz nem um bolo mais? Bolo pra quem? Se eu vivia jejuando? Linda vida. Pra que fazer bolo? Tá lá mofando, estragando, fica duro, seco, nem como. Pra quê? Não tô precisando de bolo, não tô precisando de nada. Tô precisando de Deus. Aliás, nem de muita comida tô precisando, tô precisando de Deus. Mas se você não orar, você não percebe que você precisa de Deus. E nós vamos prestar conta da nossa vida para Ele logo. Logo nós vamos passar na presença dEle. Tudo isso daqui é bobagem. E nós não precisamos que ninguém morra e venha falar. Porque Jesus falou. E ele morreu e veio, hein? Ele morreu, foi para o inferno e veio. O próprio Deus. E aí já nos contou tudo. Amém? Então ele está dizendo aqui, no versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós temos que conhecer esse Senhor aqui. Quer dizer, para eu ser sábio, eu tenho que temer o Senhor. Para eu temer o Senhor, eu tenho que conhecê-lo. E para eu conhecer o Senhor, eu tenho que conhecer a doutrina. Nós não estamos trazendo a doutrina aqui? Ela é bem diferente da religião, né, gente? Porque a doutrina manda você ter comunhão com Deus e viver dependendo dele. A religião não. A religião manda você depender da igreja, das ordens da igreja e do líder da igreja. E fazer o que esse faz. É bem diferente, tá? Então, o nosso Deus quer que nós conheçamos a doutrina, isso é temer a Deus, e também nós vamos ter a condição de saber quando está errado ou certo. Você tem que saber se a doutrina é certa ou errada. Porque se você não sabe se a doutrina é certa ou errada, como você sabe se você está salvo, hein? Como que você sabe que você está andando direito? Como que você sabe que Deus está te abençoando? Pensa nisso. A religião não deixa você pensar nisso. Né? Porque veja toda a correção que Jesus fez com os fariseus, hein, gente? Nossa, ele falou cada coisa, né? Porque ele veio corrigir a doutrina. Ele falou, não é nada disso, vocês não estão com Deus e nem estão salvos. Então, eles não aceitaram Jesus. Peraí, vamos te matar porque você está falando que nós não estamos com Deus? Olha aqui, ó, a minha veste. Ó o meu manto aqui, ó a consciência que tem aqui. Isso quer dizer que eu sou graduado. Como você vem falar que eu não sou? Então, nós precisamos conhecer a doutrina de Cristo Jesus e viver nela. E se eu não passo um tempo a sós com Deus, eu não vou conhecer essa doutrina. Obras não salva ninguém. Nós só temos que fazer o que Deus manda. Jesus não ficou fazendo obra nenhuma, né? Mas ele deu o que ele tinha e dava para os outros. Ele mandava alimentar os pobres. Só que o Judas estava roubando dinheiro, né? Podia ajudar mais, mas o Judas roubava. Roubava e muito. Mas, quando foi para pagar o imposto, ele disse, vai lá, cadê Judas? Não estava. Bom, então, nós não vamos ficar presos nisso. Vai lá, Pedro, pesca lá um peixe. O primeiro que você pescar, tira da boca dele uma moeda, vai lá e paga, pronto. Paga para mim, para você e para nós todos aqui. O valor já vai dar. Como que estava essa moeda lá? Não interessa. É Deus. Por isso que a razão e as coisas lógicas não tem nada a ver com essa liderança do Espírito Santo na nossa vida. Então, quem não anda no Espírito não entende as atitudes de quem anda. Né? Eles não entendiam nada que Jesus fazia. Então, Jesus nunca esteve preso a nada. Nós não precisamos ficar presos a nada. Na hora que nós temos que fazer alguma coisa, nós não temos que confiar nele e ele vai, então, nos abençoar. Porque ele diz, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, nós podemos lembrar muito bem aqui, que eu já falei tanto de Moisés, que Deus usou ele para tirar o povo do Egito. Tá, o faraó resistiu o máximo que pôde, mas se viu ameaçado com tantas testes que Deus mandou, disse, não, você tem que largar, meu povo. Quando Deus quer, gente, se você está na visão dele, não tem quem vai te segurar. Sem diabo, nem ninguém, nem nada. Que é Deus. Deus é superior. Acima de tudo. Então, o faraó ficou muito enfurecido. Tá bom, pode ir. Ah, mas vamos atrás que a gente vai matar, acabar com ele. E eles se dão de frente para o mar. E fazer o quê? Olha para trás, o exército faraó está lá. Não tinha para onde correr. Deus diz, então, estende o teu cajado, toca na água e o mar vai se abrir. Tem lógica isso, gente? Deus é assim, ele vai nos mandar fazer coisas que não tem lógica, por isso que não adianta perguntar para os outros. E os outros vão te criticar, hein? Porque você está fazendo alguma coisa que Deus mandou, não importa o que seja. Isso é o que Deus está dizendo aqui, confia no Senhor de todo o teu coração e não use o seu próprio entendimento. Faça o que Deus mandar, ele está no controle, se você estiver na obediência. Só se você estiver na obediência. Está cheio de gente que não está nem orando. Ah, Deus está no controle. Está nada. Controle do quê? E nem precisa ficar falando isso. Gente, essas palavras, isso é só conversa fiada de quem não ora. Ah, Deus sabe tudo. Deus está no controle. Ah, Deus não sabe tudo. Ele não está no controle da tua vida. É isso que é. Ele não está, não. Certo? E outro exemplo que nós podemos dar aqui é de Josué também. Porque para Josué entrar na terra prometida depois que Moisés morreu, que ele foi o sucessor com o povo, Deus disse para ele que ele tinha que aprender a doutrina. Sim ou não? Porque falou, manda ele meditar dia e noite. Esse livro. Falou, medita dia e noite e não tira da tua boca as palavras deste livro. Então ele teve que aprender a doutrina. Vocês estão acompanhando? Para você ser guiado pelo Espírito Santo, você tem que estar bem afiado na doutrina. Para a sua vida não ser sua e ser de Deus. Bom, mas se você veio aqui é porque alguma coisa você quer com Jesus. Senão você não viria aqui. Mas se você quer, você tem que andar direito. Porque meia coisa não é a verdade. Porque ou é verdade ou é mentira. Não tem meio. Ou é luz ou trevas. Não tem metade. Né, gente? Vocês estão acompanhando? Então, se você veio aqui, você está atrás de Jesus, de alguma coisa. Não creio que tenha sido por causa da festa. Você tem tantas festas por aí que você pode ir? Não acredito. Então, pense bem se você realmente confia no Senhor para entregar a sua vida a Ele. Que é isso que Deus quer. A entrega total da nossa vida. Então, Ele está pedindo para nós, confia no Senhor e não ande no seu pensamento. Você sabe se o seu pensamento é seu ou dele? Ore em línguas. Então, Provérbios 11. Vamos ver aqui mais alguma coisa que Deus está nos falando. Aí no versículo 5. As pessoas ficam confusas. Ai, mas como que eu vou fazer? Saber, eu não sei ainda, mas é uma aflição, gente. Porque você quer correndo uma resposta de Deus para uma vida que está toda desajustada. Se você não está ouvindo, você não está preparado, porque você pode desmaiar, cair duro, despedaçado, se Deus falar o que é para arrumar na sua vida. Então você tem que ir orando em línguas, confiando nele, lendo a palavra. Ele vai começar a mudar os seus pensamentos. A sua alma vai começar a mudar. Então não é assim. Deus não pode te falar como que vai resolver esse problema, porque ele tem que resolver você. E nós estamos aceitando que o problema, que a pessoa está nos causando, somos nós? Ah, não. Tudo menos isso. É? Nós temos que nos desligar das pessoas e dos problemas. Por isso que nós buscamos Deus. Isso é uma vida espiritual. Nós estamos falando aqui de vida no espírito. Porque vida de carne é outra igreja, não é aqui. Religião é outro lugar. Então, nem todo mundo quer vida no espírito, quer vida de carne, vida mental, vida de alma. Então, vai em outra igreja, não é aqui. Lá você paga seu dízimo, está quieto, ninguém te incomoda. Aí você vai na festa, você briga, chuta a mesa, porque não aceitou a sua comida, ou não aceitou a sua que você ia fazer o serviço. Na hora de pegar o carro lá fora, um mete a mão na cara do outro. Tudo que eu estou falando acontece. Nós estamos fora disso. Estão acompanhando? Então, em Provérbios 11, versículo 5, diz assim, olha. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça do ímpio. O que quer dizer isso? Nós somos salvos. Quando Jesus morreu, ele nos ofereceu a salvação. Nós fomos salvos. Quando nós somos salvos, nosso espírito nasceu de novo. Ali, ele nasceu de novo pela justiça que Deus nos concedeu. Quer dizer, tirou o pecado. Qual o pecado? Da morte espiritual. Então, através desta justiça é que Deus nos guia. Gente, isso não é matemática. Não dá para entender assim. Você vai ter que orar e entender que através da justiça de Deus, que está na sua nova natureza, é onde ele te guia. Então, é uma vida espiritual diferente. Se você não passar um tempo orando, isso é maçante. Eu sei lá o que ela está falando. Mas é que eu não sei mais ensinar outra coisa. Porque agora eu vivo isso, cada vez eu vivo mais, eu só sei ensinar isso. Eu não posso falar outra coisa, bobaginha. Eu já saí das bobaginhas faz tempo. Que Deus andou sobre o mar, mas tem toda uma história por causa disso. Nós teríamos que pregar a vida no Espírito falando essa condição. Então, esta justiça do íntegro endireita seu caminho, porque Deus vai dar a direção para nós através desta justiça. Por isso que ele diz, endireita o seu caminho. Ele endireita a sua vida, o seu caminho. Se você não perceber que tem coisa que não está bom, que você está muito apegado, você está fora. Você tem que orar para você saber que eu estou fazendo coisa que não precisa. Eu estou querendo coisa que não precisa. É uma mudança que tem que haver e isso traz paz, traz contentamento, traz satisfação para a sua vida. Certo? Então vamos lá para a 1 Coríntios, que nós estamos sempre estudando essa 1 Coríntios, capítulo 2. Agora vamos para o Novo Testamento. Então, confirmar isso aqui. Estamos nos alimentando com a palavra para depois nós irmos nos alimentar no nosso físico. Então, vamos ver os versículos de 12 a 14. Ora, nós não temos recebido 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, que é a nova natureza, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós não vimos em Provérbios que a justiça do íntegro faz com que Deus endireite o caminho dele? Então, esse Espírito nascido de novo é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Que agora nós não vamos mais falar coisas da parte humana, mas o que vem pelo Espírito, conferindo coisas do Espírito de Deus com o nosso Espírito. É um relacionamento de Deus com o nosso Espírito. Você quer direção para a sua vida? Como que Deus vai mudar? Deus mudou tanto a minha vida, eu não quero voltar mais para aquela vida passada. É muito melhor, muito mais seguro. E agora eu sei as tacadas do diabo. Antes eu não sabia muito bem discernir ou como eu tinha que proceder com os ataques dele. E ficava muito aflita. Hoje eu não fico aflita. Porque eu sei que Deus está aqui comigo. E ele me dá a condição de eu ter força para sustentar essa situação. Ele me sustenta. Que nem ele diz no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale sombrio, escuro, da morte, eu não temerei. Quer dizer, quando o diabo está me atacando, eu tenho o cajado e o báculo dele, que é a palavra e o Espírito Santo, para me sustentar. Porque nós vamos sempre ser atacados pelo diabo. É direto, dia e noite. Então, o que ele está dizendo aqui, que são coisas espirituais, para espirituais, é do Espírito Santo, que sabe tudo o que Deus quer, o Pai e Jesus, ele passa para nós. Tudo o que Jesus quer para você, tudo que Deus Pai quer para você, o Espírito Santo passa para você. Por isso que é de Espírito para Espírito. Então, passe um tempo orando em línguas. Você vai saber, as coisas vão mudar. Você começa a mudar o modo de pensar, de agir, de viver. Então, os problemas vão sendo resolvidos. É assim que é. Só que é difícil orar bastante em línguas. Porque vai ter uma luta tão grande. E a primeira delas é, eu não quero orar. Por nada. A boca não abre, não abre, mas não abre. Parece que foi um negócio aqui igual ao cavalo. Não abre, não abre, não abre. Até que queria, pensa, mas não vai, não vai. E aí, hein? Fazer o quê, hein? Eu vou tentar um pouco, vamos ver. Alabacate. Não. Alabacate. Por que eu não consigo? Porque sou eu mesma lutando comigo. Não é estranho isso? Hein? Você não capta. É você, uma parte sua que quer ser morta. E se essa parte quer ser morta, ela vai roubar toda a salvação e te levar com ela. Não é tanto o diabo o problema. Estão acompanhando? É isso aí. Ai, não quero. Ai, eu orei 2 minutos, é horrível. Não quero. Quem que não quer? A minha alma não quer, a minha parte carnal. Os meus desejos carnais, que só querem o pecado, não quer se submeter a Deus, mas vai ter. Porque quando se submeter a Deus, as bênçãos virão. E no versículo 14, então ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É exatamente isso que eu disse. A alma não entende, não aceita, fica aquela guerra. Porque tudo que Deus fala não é entendido no natural. Eu preciso da revelação que o Espírito Santo me dá. Certo? E nós temos todo um exemplo dessa liderança do Espírito Santo, que ele está falando aqui, de Paulo, que nós estamos todo dia dando esse exemplo, e eu acho que esse exemplo é riquíssimo, e nós temos que tê-lo sempre na nossa frente. que ele queria ir para a Ásia, né, porque acabou a missão deles, o que eles estavam fazendo. Então ele, vamos para a Ásia. Né? Ah, não, então vamos para a Bitínia. Ele tinha estado 2 anos, ele passou em Éfeso, 2 anos ele passou lá. Mas aí acabou o serviço dele, Timóteo estava lá. Eu não vou na sequência agora mostrar, mas vou falar por cima. E ele disse para Timóteo, depois lá na casa de Timóteo, ele diz, fica aí, mas veja bem se eles não vão entrar com doutrina errada, hein? Porque você já sabe bem o nível, você aprendeu comigo, você está no mesmo nível que eu, você corrige, faz tudo o que for preciso. Não permita uma doutrina errada. E nisso ele quer ir, então, para Bitínia ou para a Ásia. Ah, nós temos que fazer alguma coisa. Mas o Espírito Santo não permite. Então dá para ele uma visão dizendo que era para ele ir para Macedônia. Ai, se ele não obedece essa direção do Espírito Santo. Porque depois, na carta aos Filipenses, ele fala claramente aos Filipenses que eles é que estavam mantendo o ministério dele por muitos anos. Eles passaram uns 15 anos dando suporte para o ministério dele. Se ele não obedecesse, o tempo de Deus era aquele. Isso é o tempo de Deus. É a obediência na hora que ele manda. Se eles não obedecessem, o que acontecer? Ele não ia ter a provisão para o ministério. Então, o plano de Deus ia sucumbir. Não ia dar certo. Vocês estão acompanhando? Então, isso é ser guiado por Deus. De repente, nós vamos fazendo coisas que não estão na visão de Deus. E por causa disso, nós perdemos a liderança que era aqui. O que Deus ia fazer naquele momento, não dá mais, porque passou. Depois que passa, não volta. Passou. Então, ele iria perecer. Vocês estão acompanhando o que ele está dizendo de caminhos? Como que ele arruma a nossa vida? Então, nós precisamos orar bastante. Se nós estivermos na visão dele, nós vamos estar sempre amparados. Aí sim. Aí nós estamos protegidos. Se eu estou fazendo o que eu quero, eu não estou protegida. Eu faço o que eu quero. Porque está cheio de gente aí que nunca nem falou de Jesus e parece que está protegido. Mas não está, né? Não está. Vai ter surpresas mais tarde. Então, esse exemplo de Paulo é muito... É excelente para nós examinarmos e estudarmos sempre. Porque ele teve ideias de ir para cá e para lá. E o Espírito Santo disse que não. Então, o Espírito Santo fala em visão para ele. Que era para ele ir para Macedônia. E depois ele vê que aquele homem que apareceu no sonho pedindo para a Macedônia era o carcereiro que ficou gritando lá que ia se matar porque as cadeias se abriram, mas ele foi salvo com toda a casa dele, foi a primeira igreja que houve lá na Macedônia. Foi essa daí. Foi demais? Então, gente, pensa nisso. Se você passar um tempo orando, Deus vai ajustar. Sua vida vale a pena. Vale a pena, porque a nossa vida, gente, é um fio. Até 100 anos é um fio. Diante dos bilhões da eternidade. O tempo está encurtando, ele não está aumentando. Para ninguém aqui. Ele só encurta cada dia. E por que não buscarmos a vontade de Deus? Né? Então vamos ver João, capítulo 16. Nós vamos encerrar já já. Então, no versículo 13 de João, Evangelho 16. Então, diz assim, achou o versículo 3 do Evangelho de João? Jesus que está falando, hein? Olha que demais. Demais a gente poder ler e até ouvir a voz desse Jesus falando conosco. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que o Espírito Santo vai falar são coisas que nunca ninguém teve experiência. Nem sabe. São coisas do futuro que ele está me preparando. Você não acha isso máximo? Claro. Eu orei tanto, tanto em línguas, é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu orava esses momentos. Mas eu não sabia. Então, Se você orar muito em línguas e buscar a palavra de Deus, você vai estar orando o seu futuro. Em vez de ser de barranco para baixo, você vai para a glória de Deus. Você vai andar naquilo que Deus quer que você faça. Você não acha isso o máximo? Isso é muito bom, porque ele diz aqui, ó. Ele vai falar tudo o que ele ouviu. Ele vai te anunciar. É ele que fala, é o Espírito Santo. É ele que traz a fala, mas nós vamos saber se aquela fala é o Jesus ou se é o Pai. É demais, nós temos a capacidade de sabermos que esta fala do Espírito Santo é Jesus que está falando. Que é a vontade de Jesus. Ou que é a vontade do Pai. E ele vai falar os mistérios que ninguém sabe, os mistérios para a sua vida. Os mistérios de Deus, que esteve sempre oculto, como ele disse. Ele vai falar os mistérios da sua vida. Você não sabe e ninguém sabe. Só o Espírito Santo. Então, isso é 1 Coríntios, capítulo 14. E nós vamos encerrar. Valeu, gente. Amém. Quem está um pouquinho interessado em orar em línguas aí? Amém, né, gente? Então, nós vamos encerrar esse ano num propósito de que nós vamos querer Jesus. Mas se eu quero Jesus, eu tenho que orar em línguas. Eu preciso do Espírito Santo. Como que eu vou saber entrar em contato com Jesus? Como que eu vou saber o que Jesus quer? O Espírito Santo que me passa. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala ao homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então ele fala os mistérios que estão no coração do Pai para a minha vida. Se você tiver paciência e orar, você vai saber quais são. Ele vai se revelar. Por isso que eu digo, Deus mudou tanto a minha vida que eu nem faço e nem sou mais aquela pessoa de antes. E nem tenho os compromissos que eu tinha antes, muito menos. Aliás, eles acabaram todos. Virou nada. Ficou tão bom. Ficou ótimo, gente. Ficou maravilhoso. Sabe assim, parece que eu adquiri uma independência. É, do mundo. Do mundo. De não fazer o que o mundo cobra. De fazer o que Deus quer. E isso é loucura para o homem natural. Então, versículo 4. Mas o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Não é? E no versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, a minha mente não participa e ela vai fazer pressão para que eu não ore. Então, toda a religião que está dentro de mim vai tirar a vontade de orar. Quando você não tem mais vontade de orar, é a religião que está enraizada dentro da sua vida. E o que você faz com a religião? Vai ler Marcos, capítulo 7, para ver o que Jesus fala da religião. É sério, gente. Nossa, é uma lapada. Na cara ainda. É assim, assustador o que ele fala de religião. É terrível. Leia Marcos, capítulo 7, para você ver. Então, quando você não quer orar e você acha bobagem e você, sabe, desiste, deixa para lá, é uma raiz de religião muito profunda que está dominando a sua vida. Não deixe isso ficar mais. Faça tudo para que essa raiz seja destruída e você tenha uma vida espiritual com Cristo Jesus, porque só vai melhorar. Você não vai ser mais do mundo, você vai ser Jesus, como ele disse, Pai, eles não são do mundo, porque eles têm a minha palavra. Certo? Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas não somos. Então, nós temos que viver de acordo com o céu, como o céu vive. Que tipo de cristão é você? Um cristão carnal ou um cristão espiritual? Um cristão carnal não pode pecar. Ele tem uma nova natureza. E nós vimos que Jesus viveu 33 anos com a natureza nova, só com o Espírito nascido de novo, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele nunca pecou, nunca. Ele tinha uma vida santa, mas ele não servia ao Pai. Mas ele teve uma vida espiritual quando ele foi cheio com o Espírito Santo, quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, a partir daí, ele começou a fazer o que o Pai quis. Ele entrou na vida ministerial, obedecendo e fazendo tudo o que o Pai quis. Então, aí, ele largou definitivamente a vida dele natural, familiar, pessoal. Ele foi fazer o que o Pai quis que ele fizesse. Então, existe uma diferença. Então, se você é um cristão só carnal, você não pode pecar. Porque Jesus não fazia o mal, não tinha ódio, não fazia confusão, não roubava, não mentia. Ele era santo. É possível ter uma vida santa só com a nova natureza, mas não ser cheio com o Espírito Santo e não servir a Deus. Porque para servir a Deus, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Para saber o que Deus quer. Qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque é o Espírito Santo que capacita. Então, atenção. É preciso buscar esse Jesus mais, ou então você examina a sua vida de cristão como anda. Leia bastante a Bíblia para ver se você é um cristão que não está pecando. Certo? Nós não podemos ficar pecando, nós temos que levar uma vida santa. Mas não precisa servir a Deus, se não quiser. Você entendeu essa diferença? Mas eu faço um convite a todos que usem a nova natureza para serem cheios com o Espírito Santo, orar muito em línguas e saber o que Deus quer de você na sua vida. Você só vai saber e chegar lá se o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Valeu? Glória a Deus. Por que é que a gente não sente tanto a presença de Deus quando a gente ouve a palavra, hein? Porque falta entrega. Certo? Aleluia. Glória a Deus. Então, assim como você se entrega para os louvores, se entrega na hora da palavra também. É tão importante quanto. E nós todos juntos, como família e igreja, dizemos: Amém. Amém. Aleluia.